Dia de Jogos e Celebrações. Introdução. No dia 26 de abril, a quebrada vai ferver com jogos de responsa e celebrações de tirar o fôlego. Aqui não tem enrolação, a galera chega junto para viver o espetáculo dos eventos esportivos e culturais, numa vibe que une técnica, paixão e aquela energia de pura adrenalina. É esporte com alma, é cultura na veia, é o povo se conectando de verdade. Destaques esportivos. O cenário esportivo do dia promete momentos intensos e jogadas de mestre. Cada lance é feito com garra e determinação, mostrando que o esporte vai muito além do placar. É sobre superação, técnica apurada e aquela adrenalina que só o campo, a quadra ou o tatame podem proporcionar. O público vibra a cada jogada, comprovando que a união e a paixão pelo esporte transformam qualquer desafio em celebração. Partidas emocionantes, encontros decisivos que vão testar a habilidade e o espírito de equipe. Jogadas de mestre, lances que demonstram a arte e a tática do jogo, arrancando aplausos e suspiros da torcida. Interação real, momentos de pura conexão entre atletas e fãs, sem filtro e com muita emoção. Momentos de celebração. Além dos jogos, o dia reserva uma celebração cultural à altura da grandiosidade do evento. A presença do público é o termômetro da festa. Cada sorriso, cada grito de incentivo e cada aplauso são prova de que a cultura e o esporte caminham lado a lado. Aqui, a celebração não é apenas visual, é sentimento, é energia que contagia e impulsiona a comunidade a seguir sempre em frente. Interação e cultura. A integração entre esporte e cultura é o que faz deste dia um marco na memória de quem comparece. Os eventos se transformam em um verdadeiro palco, onde cada apresentação e cada jogada contam uma história de superação e união. O ambiente é de pura energia e autenticidade, mostrando que o poder do esporte está em transformar vidas e aproximar pessoas de forma direta e sem frescura. Aqui, a mensagem é clara, venha com a mente blindada e o coração aberto, pronto para celebrar cada conquista e viver cada segundo com intensidade. Não há espaço para medo ou hesitação, apenas para a certeza de que a paixão pelo esporte é o que move essa massa, essa comunidade que nunca para de lutar e de sonhar. Conclusão. O dia 26 de abril é mais do que uma data no calendário, é o símbolo de uma revolução esportiva e cultural. A energia dos eventos, a vibração das jogadas e a interação direta com o público reafirmam que, quando o esporte se une à cultura, o resultado é explosivo. Chegue junto, sinta a emoção e seja parte dessa festa de superação e união. Biografia e propósito. Este artigo foi criado com o intuito de inspirar e informar sobre a grandiosidade dos eventos esportivos e culturais que marcam nosso tempo. Com uma linguagem direta e impactante, a missão aqui é fortalecer o espírito coletivo e incentivar a paixão pelo esporte e pela cultura, reforçando a importância da união e da celebração de cada conquista.